Janela Amarela reapresenta. Janela Amarela, Janela Amarela, spot.com. A janela no espelho da rede. Mais uma janela amarela com os Piana e o tema Monster. Próximos minutos para Tujiko Noriko, Machacrela e ainda Coco Rosi. Seja bem-vindo à Janela Amarela. Thank you.